existe. Me parece que não tem jeito. Tem um sol dentro do meu peito que arde de paixão, coisas do coração. E às vezes me parece a maior loucura. É uma febre que não tem cura. É alucinação, me traz a sensação de delirar. Deixe que a chuva more teu corpo, que é pra eu não te queimar. Nesse desejo, coisa de louco, meu jeito de te amar. Me parece que não tem jeito. Tem um sol dentro do meu peito que arde de paixão, coisas do coração. E às vezes me parece a maior loucura, uma febre que não me traz a sensação de delirar. Deixe que a chuva molhe teu corpo, que é pra eu não te queimar. Nesse desejo, coisa de louco, meu jeito de te amar. Mole teu corpo, que é pra eu não te queimar.